Jardim, Coreto, a música e a saudade. Nós vamos registrar aqui alguns aniversariantes. Estes estão na cartinha que o senhor Antronique havia dizendo, da rua João Almeida Sampaio, Vila Piauí, São Paulo, nos envia e nós vamos enfocá-los. No último domingo, o casal José Cândido Bezerra e sua filha Fabiana festejaram o aniversário da mamãe, Dona Marise, e na oportunidade ela foi muito cumprimentada e desejamos todas as felicitações do mundo. O doutor Itagiba Franco, delegado do DEIC de São Paulo, aniversariou no último dia 2 deste mês. Na oportunidade houve um churrasco muito concorrido e ele recebeu as felicitações pelo seu aniversário. Ao doutor Itagiba Franco, delegado do DEIC São Paulo, nosso gentil ouvinte, pela audiência, muito obrigado. E nós ainda vamos mandar um abraço carinhoso para a madrinha do nosso gentil ouvinte, a dona Rosa do Cantinho da Rosa, lá na Vila Anastácio. E também para o Décio Ferreira e seu irmão Eurico Ferreira, da rua Engenheiro Albertim, da Lapa de Baixo. Portanto, essas pessoas estão em nossa sintonia, na Supercap, e nós agradecemos o nosso ouvinte, senhor Antronique Avedizem, por estes recados que nós estamos levando para os nossos ouvintes. Mas vamos nós com a música, vamos sim. Alberto Barbosa é nosso gentil ouvinte aqui de São Carlos e ele seleciona e quer ouvir com Francisco Carlos, saudoso intérprete da Nacional do Rio, em arranjo do Eduardo Patané, em adaptação ao Haroldo Lobo, Aventureira. Valdir Calmon com seu piano e seus músicos, música que foi prefixo do canal 100 em nossos cinemas, do Bandeira, na cadência do samba. Ainda para ele aqui de São Carlos, Alberto Barbosa, do Braguinha João de Barro, arranjo do Radamés, Roberto Mesquita canta Patinadores. Já não te vejo deslumbrante como outrora, já não te sinto luz do meu encantamento. Com a cerimônia que te chamo de senhora, tu podes ver que já findou meu sentimento. Já fui mendigo do teu riso e do teu beijo, tive migalhas de esperança e de carinho, mas dominei o que tu foste meu desejo. Felizmente agora eu vejo e é melhor viver sozinho. A noite passa, depois vem a alvorada, de ti não sei mais nada, nem mais sei quem tu és. Aventureira, magoaste a vida inteira de quem era feliz junto aos teus pés. Desesperado, segui o meu caminho, sabendo que entre amigos morava humilhação. Hoje saúdo a quem vendeu de tudo, mas não compro em mercado de ilusão. Eu te agradeço e relembro como vi alguns momentos de loucura e de prazer. Meu pensamento já vai longe distraído, vai ao passado sem te esquecer. Esta feita que tu abriste no meu peito, do amor desfeito nunca mais há de fechar. Tua carreira de cruel aventureira, a vida inteira saberá te castigar. Te agradeço e relembro comovido alguns momentos de loucura e de prazer.

dor, batem na dor, leva contigo teu grande amor. É, você está curtindo e ouvindo um Jardim, um Coreto, a música e a saudade. Mas nesta manhã de domingo, vamos nós com música. Vamos sim, mais uma cartinha vinda aqui da cidade de São Carlos. Quem nos escreve é o nosso gentil ouvinte, senhor Rui de Almeida Paiva, conosco. E ele selecionou o saudoso Carlos Galhardo, aquele que dispensava adjetivos em Arranjo dos Zacarias, do Custódio Mesquita, a valsa Gira, Gira, Gira. Para ele, o São Carlense, Rui de Almeida Paiva, nosso ouvinte, do André Vitor, com o conjunto Vocalistas Modernos, arranjo Carlos Monteiro de Souza, André de Sapato Novo. Deixaste, nem sequer tua ausência senti. Não chorei, nem choraste. Tu não sofres, eu pouco sofri, porque o mundo hoje gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira. Anda o mundo a girar. Gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira. Tem outra em teu lugar. Tantas voltas deu o mundo que eu cansei de tanto amar. Tantas voltas deu o mundo que eu cansei de tanto amar. Nosso amor foi tão breve, passageira foi nossa ilusão. Não ficou nem de neve a saudade no meu coração, porque o mundo hoje gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira. Anda o mundo a girar. Gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira. Tem outra em teu lugar. Tantas voltas deu o mundo que eu cansei de tanto amar. Tantas voltas deu o mundo que eu cansei de tanto amar. Gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira. Anda o mundo a girar. Em teu lugar, tantas voltas deu o mundo que eu cansei de tanto amar. Tantas voltas deu o mundo que eu cansei de tanto amar. Só se si, repa, repa, mi do sol, la la si, la fa sol mi. Fa si, repa, repa, mi do sol, fa le sol, mi do sol, fa sol, la fa, la fa, la sol, mi sol, fa re sol, fa ni re do. É, você está ouvindo um Jardim, um Coreto, a Música e a Saudade, pela Rede USP de Rádio, São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto, esta mais nova da rede, em 107,9. Juninho, nosso intervalo e na volta, Francisco Petrônio, Oswaldo Esbarro e seu conjunto, e Roberto Paiva.